origem de tudo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Porém, na terra não havia forma nem vida. Uma grande escuridão cobria o mar. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus então disse: segunda, sexta-feira, eu trabalho por demais. Assim vou acabar com placa de descanso em paz. Começou mais um Não Ovo! Sim, mais um Não Ovo, estamos de volta mais uma semana. Esse podcast maravilhoso, esse podcast sensacional, esse podcast delicioso. Eu não tenho mais adjetivo. Saboroso. Saboroso. Não tem aquela história, se a TV tivesse cheiro, né? É. Olha só, se o podcast tivesse sabor... Se o podcast tivesse cheiro, ia ser um CC. Absurdo. Se tivesse gosto. Se tivesse gosto, ia ser uma delícia. O que será que ia ter gosto de podcast? De beijinho de morango. De sanduíche de buceta? Que isso? Gosto de maionese. Ia ter gosto de maionese. Ah, gostou, né? Vai gostar. Apelação, caramba. Bom, o Monsalve é apelação total. Vamos começar aqui, Daqui a pouco tu vai ficar 40 dias de quarentena, hein? Olha, 40 dias de quarentena. Se liga, hein? Vamos começar aqui o podcast, que hoje tá diferente. O podcast tá diferenciado, tá um pouco... Não tá tão normal como as pessoas acham ou costumam imaginar que ele é. Estamos aqui com uma bancada reestruturada, né? Com o Brian Rizzo. E aí, tudo bom? Tudo bom, Brian. Tudo bem, tudo jóia. Tá? Tudo bem? Eu tô bem. Mas o porteiro do meu prédio respondendo. Tô bem. Boa tarde, Luigi Rister. Olá, fiéis ouvintes. Tudo bem com vocês? Eles estão muito bem. Com certeza eles estão bem. Se estão ouvindo o podcast, tá tudo bem, né? Também. Se tivesse passando problema, eu tava aqui. É verdade. E você percebe que eu te chamei em segundo. Normalmente é o Igor. Eu te chamei em segundo. Por quê? Por quê? Porque o Igor não está hoje e nós temos um convidado especial. Que é o meu pai! Você até me assustou, hein? Você só fala pra todo mundo que eu sou teu pai. Lógico, eu tenho orgulho. O meu pai tá aqui. Não, é o seu. Eu registrei. Então. Ah, pai é quem cria, né? Eu vou chamar ele de meu pai o podcast inteiro. Né? É melhor do que falar teu nome. Meu pai. Meu pai é melhor. Então, como que a gente vai se dividir? Vocês? Aí? Meu pai também. O pai do Cid. O seu pai. Seu pai. Te chama ele de pai. É mais legal. É, pode chamar de bigode, tio, bigode branco. Não, bigode branco não. Não. Pô, aí tu tá me... Tô o quê? Igual aquele barão, não sei das quantas. Não. Tio não, tio não também não. Tô te ofendendo. Não. Que barão, era mesmo aquele? Porque tem bigode branco, acho que estão uns 50 mil. Primeira informação, você tem que falar no microfone. E eu tô falando aonde? Você tá falando, olhando pro Luigi, daí não vai. Ah, mas é que eu gosto de olhar pra ele. Quer fazer uma pose mais bonita, então. Mais chamativo. Tem que falar, ó, sempre aqui, ó, sempre no retinho. Enfim, hoje o tema é... Vocês já sabem qual que é o tema? Ainda não. Então não. O pessoal já sabe. Ainda não chegou. Porque tá no título do podcast já. Olha só! A galera sabe antes de vocês. Esse povo do futuro é demais, né? De volta para o futuro. O pessoal do futuro é sensacional. É impressionante aqui. O tema de hoje, eu tava pensando aqui, eu falei, pô, que tema seria legal do meu pai participar junto, né? Sim. Ia ser bacana e tal. E aí eu pensei bastante e falei, pô, histórias de colegas de trabalho, né? História de amizade no trabalho. Eu gostaria até de chamar o podcast de meus colegas. Como é que é o que você nos falava? Minhas colegas de trabalho. Minhas colegas de trabalho. Pode ser minhas histórias. Glorioso auditório. Minhas colegas de trabalho, que são o quê? Histórias que você vivenciou aí durante seu emprego, de repente histórias divertidas. Não só histórias com patrão, que a gente já fez. É meio que um complemento ao podcast. É um complemento. De patrões. Exato. A gente falou muito de patrão aqui umas semanas atrás, dessa vez não. A gente vai falar dos amigos de escritório, de amigos de, sei lá, de coleguinhas. De lavoura. Não sei onde vocês fizeram, trabalharam, né? Íntimos não, né? Não sei. Enfim, histórias desse naipe, né? Ô pai, você tá trabalhando no que atualmente? Nada, não faço porra nenhuma, cara. Eu sou aposentado, cara. Aposentado? É o melhor trabalho que tem? O trabalho do aposentado é ir no banco de manhã e empacar a fila. Pra gente que não, né? Entrar no ônibus e sentar. A gente trabalha o dia inteiro. Entrar no ônibus e sentar é um direito, pô. Algum vagabundo lá fez isso ali, então a gente tem que aproveitar. Eu gosto daquela imagem que fala assim. dança a noite inteira no baile da terceira idade. Não consegue ficar meia hora em pé no ônibus. Mas é a verdade é essa. Pô, hoje eu fui almoçar e a menina já pôs lá um pé. Eu falei, que pé é esse? Preferencial. Mas é preferencial devido à idade, não é porque ele VIP, né? Como é que é? Vamos entender um pouco. Você, por exemplo, chegou no shopping, você tem aquela vaga de idoso. Tem. Você usa aquela vaga? Não, porque tá sempre ocupada. Mas como que o carro vai provar? Exemplo, ah, mas tem. O tem, cara tem chega um lá... documento. Ah, tem um documento. Tem um documento, meu pai tirou o já. O Detran fornece um, e vale no Brasil inteirinho. É o barulho quando o documento é emitido. Você tem que colocar no painel, quando estaciona, tal, o cara já sabe que ali tem um velhinho. Tem um velhinho com raiva, meio invocado. É. Uma coisa legal que eu não sabia: o idoso ele tem direito a passagem de graça, pelo menos em ônibus. O ônibus ele tem uma cota de idoso. Então, tipo assim, três passagens são de graça. Pra qualquer lugar? Pra qualquer lugar. Eu tava indo pro interior esses dias, daí tinha uma moça lá pegando a passagem dela. Aí eles pagam, tipo assim, uma taxa simbólica, tipo R$1,50. E ganha passagem. A passagem custa 70 conto. Geralmente você tem que fazer o pedido bem com antecedência e tal. É, se tiver na sorte, chegar lá. É ônibus de viagem, né? É viagem. Ônibus comum você não paga passagem. Pelo menos não. Mas aí tem que ficar na frente, não pode passar roleta. Ou pode? Tá, não sei. Eu sei que os. É, por causa de passar. Sei lá, né? Porque é engraçado quando a gente vai entrar em ônibus comum que a ideia de quem tá no ponto de ônibus esperando com um idoso é deixar o idoso passar na frente. Sim. Só que aí o idoso ele vai entrar primeiro, mas ele não vai passar a roleta. Então. Então aí gera um constrangimento ali de a gente tentar passar pelo idoso que entrou primeiro. É, você deixa ele subir não esse passa? Deixa o idoso passar primeiro pra subir no ônibus. É porque tem diferenças de cidades de roleta. Ah. Tem cidade que tem cobrador. Santos tem cobrador. Não tem. Já não tem mais? Não, acabaram matando todos. É São Paulo que tem cobrador. São Paulo tem cobrador. Então o cobrador ele fica meio que no meio do ônibus. É. Sim. Então a galera tem que passar a roleta e ir pro outro lado. Mas em os Santos idosos não ficam tem cobrador. Frente. Ah, tá. Em Santos só é a roleta na hora que você entra já. Entendi. Entendi. Não, então, aqui os idosos, eles ficam antes da roleta. Pode. E aí, como os idosos, teoricamente, sobem primeiro no ônibus... Aí fica aquela coisa... É, exatamente. Tá, são problemas aí, soluções que existem. Eu gosto do meu ovo por isso. A gente faz três podcasts em um. Sim. A gente começa um tema e fala de outro tema. Várias fala abordagens. Já estamos no tema de idoso. É verdade. Já mudamos aqui. O nosso tema de hoje, vamos concentrar... Colegas de trabalho idosos. Concentra é colegas de trabalho idosos. Não. meus colegas de trabalho, né? É, vocês já trabalharam em algum lugar que tinha muita gente? Já, quer dizer, na empresa que eu trabalhava antes daqui, tinha bastante gente na empresa, mas no setor que eu trabalhava, era o suporte técnico. Ah, no início, sim. Então, tinha poucos, tinha acho que 4 posições, e aí essas posições trocavam no meio do turno. Tinha que ficar em 4 posições? Eu trabalhava no Kama Sutra. Que porra é essa? Tinha 4 computadores, caraca. E esses 4 computadores, dependendo do turno, eram ocupados. Fora desse emprego aí. Entendi. É. Meu pai tá tirando sala, cara. Primeira vez aqui. Chegou agora no ônibus, já quer sentar. Já quer sentar no preferencial. Sentei um cigarro, pedi um café. Não. Isso aí eu tô fora. Cigarro, já fumei tudo quando era novo. Aí para informar. Já quer sentar no preferencial. Não traga mais. Então, entendi. Então era um setor pequeno. Era um setor que... No máximo ia ter 6 pessoas dentro. Então você cria uma certa intimidade com os. Ou não, né? Às vezes não. Às vezes mesmo é porque é cara de TI, é meio esquisito, né? Geralmente. É, normalmente é um gordinho, é um cara de. Sim, sei lá, todos são meio esquisitos, né? Exatamente esse cara. É meio bobão mesmo, Os caras de computador são. Eu já trabalhei com isso, confirma. É bobão. E você que trabalhou na prefeitura, o Luigi? É, não, eu trabalhei como técnico informática, que era pra uma prefeitura, que a gente prestava serviço, mas eu já trabalhei numa escola pública também. Que é verdade. Eu era auxiliar administrativo. Mas você tinha mais amizade com os alunos ou com os funcionários? Ah, eu tinha amizade com todo mundo. É porque eu trabalhava assim, meio período eu ficava numa biblioteca durante o dia e à noite eu trabalhava na secretaria da escola. Mas eu era muito brother das faxineiras, eu era muito brother das cozinheiras, dos professores, eu era amigão da galera. Roubava o lanche da molecadinha. Olha aí. Não era tão gostoso assim, não. Mas se fosse, roubava de boa. Não, mas eu tinha bastante, os colegas de trabalho, tinha bastante. Cara, amizade com colega de trabalho é uma parada muito estranha, porque dentro do trabalho lá, na escola e tal, quem trabalhou ou trabalha em qualquer repartição pública sabe disso. Você conversa, fala da novela, mas se você vê a pessoa no mercado... Ah, é um constrangimento. É um constrangimento. Cara, é o pânico do semi-conhecido, tá ligado? É verdade. É o pânico do semi-conhecido, como você não conhece muito bem a pessoa e você tromba com ela na rua, você não tem reação. Porque parece que você é muito amigo da pessoa naquele ambiente ali, mas se você conhece, você encontra a pessoa fora, vira um desconhecido. Sim, e isso é muito bizarro em época de fim de ano, que daí tem as confraternizações da firma, e você não tem assunto, porque o assunto seu é aquela pessoa, é puta merda, esse boleto de salão. É reclamar do patrão. Puta, o diretor hoje não veio. Ah, puta, os caras estão pesando no horário, nosso benefício não tá aí. Ô, verdade, os benefícios. Aí, tipo, você tá numa fera, já se chega. E aí? O que você vai falar o quê? Não, essa galera que entra... Você não tem assunto, você começa a puxar um assunto de sei lá, de filme. A pessoa não assiste filme. Então, é isso que eu ia falar. A pessoa é crente, que entra não gosta. Por concurso público, deve ter gente de idades muito diferentes. De tem, lugares total, totalmente diferentes. No meu escritório ali, por exemplo, a pedagoga tinha, sei lá, 60 anos. Eu tinha nova, 25. Novinha, a outra, o diretor novinha. Tinha 50. A faxineira tinha 40. E aí o outro mais novo tinha 18, 19, que era um professorzinho. Então, tipo, era uma bagunça de idades. Por que é que tu falou professorzinho? Não, porque ele é, não, é porque ele era novinho. É porque, não, é porque no Paraná, eu não sei se existe em outros estados... Falou com uma certa frescura, assim... é que lá tem o PSS, que, tipo, se você tá estudando ainda na faculdade... Você consegue pegar aula. Pode dar aula. Tipo, 20 aulas. 20 horas de aula por... Pra ter um... É, e aí tinha essa rapaziada que tinha 19, 18 anos. Aí a gente chamava eles dos professores. Ah, entendi. Você, pai, onde você trabalhou? Tinha muita gente, cara? Gente? Tinha macho pra cacete. Só homem. Puta que pariu. Ah, eu pensei que ia falar puta também. Só no visto. Querido, eu falei... Não. Se tinha, eu não conhecia. Suspeitas, eu não, isso daí não. Só no vestiário era entre 90 e 110 machos. Nossa, cara, que era? Imagina. Ele trabalhava, ele, meu pai era um Google Boy. Era uma indústria. Meu pai trabalhava numa indústria. Tu pode imaginar o tamanho da caceta que tinha lá, tudo que era tamanho. Pra direita, pra esquerda, pra baixo. Era só pinto. Puta que pariu. Você trabalhava vendo pinto o dia inteiro, então? É que nem o Isinobre. Não, eram uns 40 minutos aí, que era pra ter trocado de roupa, tomar banho. Mas demorava esse banho. Porra, se eu chego no chuveiro e tem 170 baixos, eu tomo banho de 2 minutos. Era um coladinho no outro, no vestiário. Era um coladinho no outro. E o sabonete? Caía? O sabonete caía muito, não? De vez em quando tu via, escutava alguém gritar lá no chuveiro. Mas não sei porquê, né? Você trabalhava numa indústria. Tira daí! Não sabe o que é. É o sabor que cai no ralo. Daí o cara vê, tira do ralo. Tira do ralo. Tinha asiático, tinha de tudo. Era uma festa. Porque tinha... Peraí, eu não entendi. Por que você focou no tinha asiático? Você não gosta de asiático, pai? Não tenho nada contra. Não. As asiáticas. As asiáticas? Asiático. Asiático? Não gosto mesmo. É metido a dar porrada com o Gifu, escambar, aí eu tô fora. Asiático com o Gifu é foda. Aí eu tô fora. O japonês é foda, você vai dar bom dia pro cara, vai... Já quer te dar... Né, já quer capturar o Pikachu, né? Apesar que tinha um grande amigo lá, um parceiro asiático. Grande amigo. Mas os asiáticos estão mudados, eles não são mais... Não, mas esse já era... Agora é tentáculo. Esse aí já era meia-meio, já era brasileiro e tal. Já não era tão asiático assim. Era Kung Fu com capoeira. Era já mais moderno e tal. E essa repartição que você trabalhava, era o quê? Mexia com o quê? Com o quê exatamente? Além de tomar banho, mecânica, que faziam? Era mecânica industrial. Mecânica industrial, beleza. Máquinas industriais. Máquinas agrícolas. Então, e aí tem que ter asiáticos nesse cargo. Tem que ter asiático, tem que ter alemão. Tinha alemão? Tinha, pô. Eu trabalhei com um alemão legítimo 6 meses aí. Legítimo? Olha, era legítimo. Era legítimo. Alemão? Como que sabe quando o alemão é legítimo? Porque ele veio da Alemanha. tinha passaporte. Tava tudo. E as primeiras palavras que ele aprendeu de português, que ensinaram, foi até no Rio Grande do Sul. Opa. Caralho, buceta, tudo isso aí. Cara, isso é uma coisa que o brasileiro... Eu não entendo, eu não consigo entender. Foi as primeiras coisas que ele sabia. Por que o brasileiro, quando ele vê um gringo, Ele quer ensinar o gringo a falar cu, buceta, piroca. Eu não entendo, cara. Eu não sei também. Eu acho que é porque... Eu nunca saí fora do Brasil. Eu acho que é a fluência do gringo falando piroca, fica legal. Eu acho que o brasileiro... Tapioca, tapioca. Você que já foi pra vários países, o senhor também aí já desbravou. Senhor, não me chama de seu pai do Cid. Ah, é pai do Cid. O pai do Cid que já foi também. Você chega no Japão, o cara vai ensinar você a falar, sei lá, pinto em japonês? Ah, se ensinar, eu não vou saber também. Não, mas nos Estados Unidos... Ah, come here. Vai falar... Fuck. Dick, fuck. O brasileiro, o Felipe Neto. Tem um tesão em ensinar os outros a falar palavrão. Eu não entendo, cara. Porque é um bom companheiro. Vamos começar, então, a primeira história. Acho que vale o nosso convidado, né? Sim. Primeiro, hoje a gente tá aqui pra ouvir. Mais pra ouvir do que pra falar. Né? A experiência aí de trabalho do meu pai, acho que é um pouco maior do que a nossa. Aprontei algumas. Conta uma história aí que você lembra. Tem aí, uma que era no vestiário, onde a gente trocava de roupa mesmo. Tinha um cara que, quando era meia-noite, porque às vezes eu trabalhava de noite e tal, ele não entrava sozinho no vestiário. Aí eu descobri que ele tinha medo, porque ele dizia que tinha alma. Lá dentro, uma alma penada lá. Era uma alma pelada, né? Aí alguém tinha que ir com ele até o armário dele. Ele tinha medo de fantasma. Com quantos anos na cara? Porra, já. Todos? Mais velho do que eu, uns 40 anos. Uns 40 anos por aí, sim. Aí um dia eu aprontei. Era o horário de meia-noite. Tinha um horário que a gente entrava uma hora só da manhã. Só meia-noite podia entrar. Esse horário não ia. Cruel também, né? Não, porque tinha horário, sabe, de turno, era de 6 em 6 horas, né? Então um dia peguei, arrumei uma bolinha de gude e eu me escondi o vestiário grande pra. Parece que você pegou que é uma bolinha de gude? É, uma bolinha grande de gude. E se escondeu no vestiário. Aí eu fiquei, o outro parceiro que tava comigo já tá se rindo. Escondeu. E ele foi obrigado a ir trocar de roupa sozinho, né? Porque ele tava entrando. Uma penada lá dentro. Aí eu peguei aquelas bolinhas, jogava no chão, que era ladrilho, aí fazia ple, ple, ple, ple. Aí... E aí ele, eu sei que é você, Ricardo. Tá querendo me assustar. Eu quietinho, ple, ple, ple. Mas eu já tinha amarrado um fio de nylon, daqueles de pescar, na porta. Opa! E o carioquinha tava escondido. Daqui a pouco pegou e puxou a porta com tudo, bateu a porta assim, o cara saiu de cueca, olho arregalado. Porra! O cara quase que morre do coração. Ficou branco. Essa foi uma delas. Mas e você revelou pra ele que era você, que era o fantasma da bolinha? O carioquinha não aguentou a bola, começou a aparecer rindo lá atrás de uma coluna, aí ele se tocou. O cara não traumatizou depois disso? Me xingou de tudo que era nome. Aí ficou macho. Não, ele... Esqueceu dos fantasmas. Ele era pescador. Pescador Plínio. Contava a história pra caramba também. Mas eu assustei ele, Ele não foi só uma vez, ele foi duas vezes. Como assim? Duas vezes você pregou a peça? É, nele foi uma outra, agora que eu não lembro muito. Meu pai é bom disso aí, de... Pegadinhas? Pegadinhas. Outra vez a gente também... Meu pai podia ter um canal no YouTube de pegadinhas. Esse é sucesso. A gente tava... Eu fui trabalhar à noite, então a gente tinha um local... específico para ficar a turma de apoio, né, à noite, se tivesse alguma emergência. Tinha copa, mesa e tal. E jogaram a gente num barracão desativado, provisório, né? Aí eu já tinha olhado lá aquele barracão ali, dava um sono de noite aquilo ali. Não que... podia dormir? Eu não posso falar no ar agora. Eu já tô aposentado mesmo, porra. Dormia pra caralho. Eu não dormia, eu carregava a tábua a noite toda, quer dizer, era no assoalho que eu deitava, né? Tava lá carregando tábua. Aí tinha a metade do barracão já tava desmanchado e nos fundos tinha uma caixa d'água lá em cima. E tinha um cara que enchia o saco de todo mundo, um mineiro lá. Qual era o nome dele? Coitado, já morreu. Papai falou o nome, então. Já morreu. Viana, falecido Viana. Viana vai hoje vai te visitar, hoje de madrugada. Aí como sempre, eu peguei um latão de 18 litros de água lá da caixa. Como sempre? Carreguei até... até a entrada do barracão. 18 litros de água. Era 18, aquelas latas de... Tinta, suvinil? Aquelas... É, 18 litros? Acho que... Não, 18 litros é muito grande. Não, cara. 20 litros é esse galão de água que a gente usa aqui no filtro. É, mais galão ou menos, mais um galão. Um galão. É. Caramba. Aí tinham deixado uma escada, e eu subi, aí eu já tinha combinado com o parceiro dele, chamou ele ali, eles ainda não tinham trocado de roupa, aí na porta, na entrada, assim, do barracão, aí eu despejei aquela água todinha na cabeça dele. Aquela água caiu de uma vez só. O susto foi tão grande que ele não correu, ele encolheu, se encolheu. Aí começou a xingar todo mundo e correu lá pra dentro pra ver quem é que jogou água nele. O pior que era o cara mais novo. Ele só tinha já os caras que já tava quase... Ah, não, mais novo tem que zoar, meu. Já tava quase com o pé na cova, a turma lá. Aí... Já tava quase com o pé no início. Eu corri, desci pela escada e fui lá pro bombeiro que era do lado. Me toquei lá no com o bombeiro. Se escondeu. Lá. Me escondi. Aí ele começou a acusar um, acusar outro. Pá, endoidou, tirou a camisa. Ficou puto. E molhado. Tirou a camisa, pôs no ventilador, xingava todo mundo. Aquele dia ele não trabalhou de raiva, nem o supervisor fez ele trabalhar. Também não teve serviço. E ficou a noite todinha sentado no meio fio, nem o lanche não comeu. Um pouco bravo. Depois de muito tempo que eu falei pra ele, ele ficou doidinho da vida. Porra, mas também jogou um galão de água na cabeça. Mas ele era muito chato. Não, e olha o trabalho, encher um galão, subir no telhado. A caixa já tava lá em cima. Pegar uma escada, subir no telhado do barracão. Já tava, já tava tudo pronto, era só jogar água no cara. Só veio a ideia, falei, puta, hoje que eu vou ferrar esse mineiro aí. Aí pão de queijo, aí tinha um cara mais novo, um espanhol. Aí um dia lá ele falou, foi você. Eu falei, porra, fui eu o quê, cara? Só pode. Nenhum dos velhos aqui vai subir essa escadaria aí e correr por cima daquele telhado. Você é o único mais novo aqui, foi tu. Aí eu confessei pra ele. Um pouco difícil de arrancar uma confissão, né? O primeiro que acusa, ele já se entrega. Porque ele é um bom companheiro. Tem uma história que é interessante, porém um pouco constrangedora pra ele. Então é boa. Você e mais cinco. Não, nessa vez, porque assim, esse setor, ele tinha essas vagas limitadas aí pra funcionar em horário comercial, mas no final de semana ficavam duas pessoas de cada vez. Ah, tipo um plantão assim? Exatamente. Sábado ficavam duas pessoas em alguns períodos. Sempre trocava o turno durante o final de semana, mas eram sempre duas pessoas de cada vez. Certo. E aí, um belo dia, durante a semana lá, um dos funcionários estava de aniversário e o lugar onde a gente trabalhava era o último andar do prédio, que era um prédio de 4 andares, e tinha ali uma sacada, ali uma varanda que era bem grande, onde o pessoal que fumava ia pra lá, o pessoal ficava conversando e tal. E aí, no dia do aniversário desse cara, eles tiveram a brilhante ideia de esperar ele lá em cima e quando ele chegasse, atirar ovos nele. Ah, de parabéns. Parabéns de aniversário. Atirar, não é nem botar. Atirar, bater, quebrar, enfim. Arremessar. Sim. Entendi. E aí, o cara ficou sujo pra caramba, tomou várias ovadas e tal, e foi embora pra casa. Quando chegou o final de semana, a gente foi trabalhar junto e o escritório tava um fedor de ovo. Inacreditável. E era eu. Não, eles limparam, mas não saiu o cheiro, não deu certo. Acho que o cara sujo de ovo, ele entrou e sujou dentro do escritório. Entendi. Não ficou só lá fora. E aí, ficou eu e esse meu colega que tinha tomado as ovadas. E eu não tava presente no momento das ovadas, então eu só soube da história e tal. Ele não tinha razões pra estar puto comigo. Só que, isso foi, sei lá, na quarta-feira as ovadas, e o plantão foi no sábado. Ele tava puto ainda. Só que ele tinha colocado a roupa dele pra lavar, e no sábado ele colocou a mesma roupa. Porra, que mesmo que... depois da lavagem... Tava com cheiro de ovo, ainda obviamente. Tava com cheiro de ovo. Claro. E aí, cara, foi uma coisa muito chata, porque ele tava com um fedor insuportável, e eu era obrigado a ficar no mesmo ambiente que ele. Eu falei, cara, dá um jeito aí, trabalha lá fora, sei lá, faz alguma coisa. Hoje e aí, o que o cara fez? A calça que ele tava não tava com tanto cheiro, mas a camiseta tava insuportável. Ele tirou a camiseta e ficou trabalhando sem camisa. Ok, tá certo? Não. Okay, não, mas peraí, vamos ver. Só pra gente imaginar o cenário. Imagina então você tava num período de plantão, só tinham duas pessoas. Eu sentado no computador que ficava mais longe da porta de quem entrava. Certo. E ele no primeiro mais perto. A gente tava bem longe um do outro, mas a pessoa que abrisse a porta via primeiro ele. Via um cara sem camisa e de calça e você. Exatamente. Só você na sala. Só que só via da cintura pra cima porque tinha um computador. É verdade. E aí a gente tava lá sábado, geralmente a empresa era. fechado, não tinha muito movimento de funcionário e tal. E aí, por alguma razão, chegou o dono da empresa lá. O diretor da empresa. E aí ele abre a porta e tá um cara pelado trabalhando. E eu, no fundo da empresa, eu fiquei tipo... não sei de nada do que tá acontecendo aqui. Melhor não falar nada sobre isso. Melhor não falar nada do trabalhador naturista. Quem nunca trabalhou pelado hoje em dia? Não, né, eu, às vezes eu trabalhava eu já vim pra cá, já pro escritório de Samba Canção várias vezes. Isso é comum, isso é coisa mais comum do mundo. Aliás, não salve, é mais comum. Aqui, você sai pra restaurantes. Ele já foi pra Santos no ônibus, naquele dia que de cueca, metrô, né? É, o dia do sem calças, né? É, o No Pants Day. Aparece em casa. Faz tempo, hein? Seis anos. É. Foi Deus, já era louquinho naquela época. Já era louquinho naquela época. Não, eu fui de cueca até Santos, daqui de São Paulo até Santos, ninguém falou nada. Tem umas senhoras no metrô, só que fica meio... E vai falar, caramba. Não é, vai falar. Não, assim, pô, falar. Eu falo, o cara parte pra cima de mim. Não, eu só falo. A velhinha precisa ver qual era a intenção dela, né? Não sei também, ela só ficou olhando, ele falou, quanto tempo. Nossa. Porque é um bom companheiro. O Brian falou uma coisa que me lembrou uma outra coisa, que é essa confraternização de final de ano que você tinha comentado terrível, e tal. Terrível. E o foda de amizade de trabalho é que você não tem essa amizade verdadeira normalmente, né? Normalmente você não tem essa amizade verdadeira com o cara de trabalho. É só é o tempo que você passa junto, então, né? Você precisa ser o seu colega ali. Mas aí chega o final de ano e também tem muito daquele o amigo secreto do trabalho. Isso é uma coisa horrível. Nossa, o amigo secreto. Amigo secreto é uma das piores invenções da história da humanidade. Ele tem tudo pra dar errado em qualquer âmbito. É lógico, eu tenho trauma de amigo secreto. Deve ter sido americano que inventou essa coisa. Com certeza. Eu tenho um trauma de amigo secreto que vem desde a terceira série, que foi a primeira vez que eu participei e tal. Aí a minha mãe colocou na cabeça dela que eu tinha que dar um presente muito bom. E, cara, isso é realmente sério, isso é realmente triste. Porque, tipo, eu tirei uma menina lá, terceira, quarta série, não lembro. Aí a minha mãe, não, dá um brinquinho de ouro pra ela, uma coisa chique e tal, bonita, pra mostrar que você se importa. Eu não me importo com ela. Pra mostrar que você é um bom aluno. Beleza. Minha mãe foi lá, pegou um brinquinho e tal, comprou. Chegou na hora da minha, amigo secreto e tal. Fui lá, entreguei, minha mãe toda feliz, primeiro amigo secreto me ouviu. Cara, eu ganhei uma meia. Não, mas eu tenho uma história pior. Aí o cara tirou uma meia. E aí eu sempre tive trauma de amigo secreto. Eu nunca mais na minha vida participei de amigo secreto. Roubada. E eu fui obrigado a participar de amigo secreto no meu trabalho, que foi na época do técnico de informática. Que é pior ainda. Que é aquela confraternização da firma. E sabe por que amigo secreto de trabalho é pior? Porque quando você é estudante, você tem a desculpa de que, eu sou uma criança, eu sou um imbecil. Então, né? Eu não tenho dinheiro. Não tem dinheiro na empresa, todo mundo sabe que tu recebe um salário por menor que ele seja. O cara pagou teu salário. A galera sabe que você tá recebendo salário, então você obrigatoriamente tem que dar um cinquentinho ali. Exatamente. Você tem que dar R$50 de presente. E eu tirei a minha patroa, cara. Ui! Se a minha patroa era uma comédia, cara, porque ela tinha uma filha, que elas não ouçam. Tipo, a filha dela era muito bobona. E... Dá o telefone que eu vou ligar pra ela. Não, era bobona. E aí, ela, uma vez, ela, tipo... A menina, sei lá, tinha 19 anos, e a menina e ela comprava sorvete, assim. Aí ela chupava e ficava tudo na boca. Babado. Aí a mãe dela ia lá e ficava... Ai, que bonitinha, minha criancinha. Com 19 anos. 19 anos, toda babadinha. Olha aqui, vem, fulano, o nome do meu chefe. Ai, meu Deus, que fofinha. Me manda embora, pelo amor de Deus. A velha tava te dando uma dica. Toda babadinha. Cara, mas era terrível. Mas esse emprego do técnico de informática, eu sempre trabalhei com maluco, assim. Porque é uma área que só tem maluco. Só tem louco, mas é verdade. Não é maluco. Tem isso, só tem doido. Paulo, que trabalhou comigo, que ele era taxista aqui de São Paulo. Antes de vir, eu não sei qual a relação de ser taxista em São Paulo e depois ele terminar como técnico de informática no interior. Olha só. Só que eu cuidava, assim, tem do software, né? E ele era o cara do hardware. Ele era o cara que fazia as montagens e tal. E a gente era... Eu gostava muito dele porque ele era completamente maluco. Mas ele era louco, ele não gostava de ninguém. Mas ele gostava. E ele era muito safado, cara. Foi quando eu percebi que na profissão de técnico de informática, pelo menos, né, há 10 anos atrás, se você não fosse malandro, não. Você não sobrevivia. Não. E, cara, ele ganhava muita grana, porque assim, chegava um cara, seu Luigi, eu tô com problema no computador aqui e tal, tem como você ver? Aí eu ia lá, olhava e falava, cara, o computador tá ok, é que ele é lento, tá? Seria bom se, sei lá, colocasse uma memória, né? Uhum. Trocasse, sei lá, colocasse um HD com mais espaço, tá reclamando de fotos. Beleza. Eu falei, eu conheço um cara aqui que trabalha comigo, ele faz serviço por fora e tal. Aí o cara levava lá. Aí passava, tipo, uma semana, o cara me dava, pô, Luigi, Pô, levei o computador pro cara lá. O cara falou assim: não, tudo bem, vou colocar a memória. Existe pro processador, tá bom. Ih, ó, tem de aranha. Ih, esse aqui tá corrosivo. Cara, e ele ia trocou tudo. Jogando papo no cara. É, ele ia jogando. E ele era maquiavélico, cara. E ele falava assim, ó, seguinte, o cara chegava, ele pegava, colocava memória. Ele trocava um punhado de coisa. Falava, mas, ó, tá rápido. Mas se não trocar tal coisa. Mas ó, esse teu HD vai queimar 15 dias. Ele é um mecânico. E vai queimar, e ele começava a contar que ele virava queimar HD e o computador pegar fogo. Pega fogo na casa. E ele jogava terror nos caras. Ele ganhava muita grana no terrorismo. Ele era o técnico de informática terrorista. 10 anos atrás a galera não tinha consciência. Não tinha noção. Né? Imagina isso no interior. É. No interior. Quantos tinha lá na tua cidade? 2 mil. Essa nem era Sal de Tararé, era uma cidade vizinha, tinha 2 mil habitantes. Não, o consertador técnico. Ah, só tinha eu e ele. Pois é. Uma quadrilha perfeita. Mas eu tinha dó. Eu fiz muito serviço de graça, assim, porque eu tinha dó. Cara, você chegava lá, tirava um vírus, se serviço de 5 minutos, o cara, não, toma aqui 50 conto. Eu falei, não, cara, não, sabe, é errado da minha... Dá 49, naquela época eu ainda frequentava a igreja, eu era crente e tal, eu ficava meio, tipo, ah... Com a consciência pesada. Eu quero R$50, mas Deus vai me julgar. Mas é, mas a galera engana mesmo. Mas ele enganava bonito, ele trocava, assim, o computador inteiro do cara, assim, por umas peças nada a ver, cobrava, tipo, 500 contos, os caras pagavam. Porque ele era bom de lábia. Ele era taxista. Ele era taxista aqui em São Paulo. Cara, a lábia dele, ele me enganava às vezes. Então, de repente foi por isso que ele trocou de área. Porque como taxista, já ninguém acreditava nele. Aí ele falou, vou fazer outra coisa, porque ninguém vai saber que eu era taxista antes. Tem uma coisa que eu aprendi aí durante os anos, que é o seguinte, não importa a profissão que você tiver, se você for bom de papo, você vai ser bom em qualquer profissão. Sim. Ah, sim. É só você ser bom de papo. Não importa qualquer profissão. Pode ser coveiro. Só o papo. Só o papo. A língua não, só o papo. Só o papo, só aqui. Ah, não tem aquele ditado que diz que todo dia um malandro e um otário saem de casa? É, aí. Não. Aí. O cara que é bom de papo, ele leva vantagem, não é o pai do Cid? Puta, como leva você vantagem, cara. Você é bom de papo, você é bom de papo, hein? Ah, porra, só vantagem. Eu lembrei de uma só agora. Eu lembrei de uma agora aqui. A lei de Gerson, né? Eu lembrei de uma aqui, ó. Fala aí. Tinha no vestiário, voltando lá, aquele famoso vestiário. Ufa, vestiário tem história, hein, meu? A gente ganhava papel toalha pra se enxugar, né? Sim. Então, era um atirando no outro. Aí tinha um cara lá que começava a berrar. Atirou chifre, filha da puta. Atirou chifre. Ou então, não, a mãe não, a bisteca da mãe. Ambiente de família. Aí, atira o chifre, joga o chifre. Puta do tal de Gastão, o maior doido que eu já vi. Um dia, 5 horas, quase 5 horas, a gente trocando de roupa. Atirou o chifre. Ele tinha levado na sacola um par de chifres. De verdade. Aí jogou por cima daqueles armários que é de aço, né? Acho que vocês conhecem. Né? Jogou aquilo lá. Puta, ninguém aguentou. Jogou o chifre, aqueles dois puta chifrão. Ainda bem que ele não levou a mãe dele. Aí o chifre ficou rolando por ali. Aí eu falei, ô Galvão. Toca-me, mãe! Gastão, quer dizer. Puta, Gastão, vamos colocar isso aí num capacete aí. Aí adaptamos, colocamos no capacete. Aí eu fui pra noite. Aí a equipe da noite, eu só conhecia de vista. Tinha um cara lá inteligente pra caramba. O apelido dele era Cabaço. Quem que você lembra? A maior mula que eu já vi até hoje. Aí eu falei, ô Cabaço, tem um negócio aí pra te mostrar. Aí peguei e levei o capacete de chifre. Ah, ele adorou aquilo ali, pô. Se identificou na hora. Ele já morava lá em Santos, perto da zona mesmo. Ele já adorou aquele capacete. Não se contentou em ficar ali pra gente dar risada, ele foi dar a volta no quarteirão. Só que era de noite. Era de noite, pô, tava meio escuro, né? Tinha lupa. Aí tinha uma pegadinha do Silvio Santos. Tinha um vigilante ali, uma cabine do vigia pertão. Aí ele passou, daqui a pouco veio a viatura da vigilância. Parou, porra, vocês viram alguma coisa aí? Viram então, um cara, porra, com chifres. O que foi? Por quê? Não, o vigilante ligou, acho que tem algum animal aí, alguma vaca, algum boi andando dentro da fábrica aí. O cara só viu um chifrão assim, meio escuro. Falou, pô, você viu como a história evolui, né? Foi. Era um cara que não gostava que ninguém jogasse papel toalha nele. Que um dia gritou, joga o chifre, levaram o chifre. E foi parar na delegacia. Foi parar na cabeça. Não, foi na delegacia. Saiu, chegou. Foi confundido com uma vaca. O cabaço foi construído com uma vaca. Vigilante que viu aquele negócio de longe, mas ligou pra sentar. Falou, pô, acho que tem um boi aí, uma vaca andando aí. Puta que não é. Mas era só o cabaço. Mas é esse negócio é muito... Foi o cara mais inútil que eu já vi até hoje na minha vida. O cabaço? Por isso que ele tem esse nome também. Ficou 50 anos lá na empresa, entrou de servente, saiu abaixo de servente. Cara, maior inútil que eu já vi até hoje. Sério mesmo. O que, que é abaixo de servente? Nada, 0,0. Assistente de servente. O cara entra de servente. O cara entra de servente, não importa, é uma função. Sim, não, normal, tem que ter um servente. O que for. Ele saiu abaixo, ele conseguiu sair menos de servente. 50 anos depois. De tão inútil. Tão inútil. É o mais inútil da história, 50 anos de filme, conseguiu ser rebaixado. Puta que lá, merda. E aposentou lá. Pô, trabalhou bastante, então. Com dó do cabaço. Não é todo blindo, o cara é cabaço. Isso mostra que... Isso é muito louco, né? Ambiente que tem... Cabaço. Que tem cabaço. Que tem muito cabaço. Homem junto e tal. Dá umas histórias muito loucas, né, cara? Dá. E eu fico imaginando, será que tem ambiente que só tem mulher? Depois só tem mulher? Será pior que tem ainda. História muito louca? Ou será que só tem fofoca ainda. E mulher se rasgando e brava? Porque bota um monte de mulher junto, assim. Sim. Ficou nervosa, né? Ficou... Dá um B.O. absurdo, né? Tô passando mal. Ah. Ele tá passando mal. Tô com dor no cabaço. Cara. Essa é sério mesmo, hein? Não é, bem, não é invenção, não. Você lembrou de outra história daí? Lembrei. Conta aí também. Já emenda essa. Já emenda essa, tá boa. A outra eu levava um lanche pra 9 horas da manhã, tua mãe lá no serviço. É. Iam buscar um cafezinho e tal, e cada um levava um pãozinho com manteiga e tal. Eu tinha minha mãe que cuidava de mim, sempre punha um queijinho, um presunto, um salaminho, né? Quem tem mãe ganha queijo. Tu sabe disso, eu né? Sei tu sabe muito bem. Aí tinha o Zé Americano. Os apelidos. Zé Americano, Zé baiano. O baiano era... Branco, de olhos azuis, mas um olho azul que dava até medo. Ah, o Zé Americano não era americano. Porra, era baiano, cacete. Tá. Pô, você é Zé, já não vai ser americano. É Zé americano. É que um gringo levou o irmão dele pra lá, então ele ficava todo cheio. É. Aí pegou o apelido dele. E ele era uma outra figura que também. Esse cara que só fala do mesmo assunto sempre. Sempre fala, meu irmão lá nos Estados Unidos. Mas lá nos Estados Unidos. O irmão dele era um puta de um pé de cana. E o gringo também era pé de cana. Aí deu um casado junto. Ah, tu vai comigo. Eu vou. Isso deu bem lá nos Estados Unidos. Bom, voltando lá o Sandu, e todo dia, na hora que eu abri a gaveta pra pegar meu lanche, ele vinha já, crau, pegava um pedaço. Todo dia. Zé Americano. Falei, porra, Zé, caraca. Aí ele só dava risada. Aí um dia, na hora que eu fui pegar o ônibus pra ir trabalhar, tinha a banca de jornal, vi lá aquelas baratinhas de plástico, né? Uhum. Comprei uma, pus no sanduba, já dei uma quebradinha. Quando ele veio, já dei a ponta pra ele. Ele pau, meteu na boca, aí... Mordeu o barato. Falou, hoje é salame, Zé. Ele, eu adoro. Eu adoro salame. Aí, tchá, tchá, tchá, tchá. Aí ele puxou aqui que ele viu aquela barata. O cara deu um berro que a chefia, que era de escritório fechado, até levantaram a cabeça. Ué, o que tá acontecendo? Falou, cara... Aí ele saiu correndo pro vestiário, foram olhar lá, ele tava vomitando. O cara não almoçou aquele dia. E pô, Ricardo, mas aquela barata era de verdade? Eu falei, que barata, rapaz. Porra, eu comi o sanduba, tu veio falar em barata? Não sei nada de barata. Eu, quando ele jogou no chão, já escondi. Puta, aquilo ali. Esse rendeu. É daqueles que chegou, dá um cigarro e ah, não tenho. Dá um gole de cerveja, já acabou. O que você tem? Eu tenho um colírio, então dá uma pingadinha. Depois ainda peguei outro que tava de férias, já tinha avó, não sabia da história, também peguei. Falei, filha da mãe. Você é americano, aprendeu a lição? Aprendeu nada, aquele lá é um safado. Eu vou começar a anotar os nomes. Falar isso. Aquele cara era um chopo. Uma vez teve um podcast aqui, pai, que eu contei uma história. O Luiz foi anotar mesmo, pegou uma caneta. Eu vou anotar. Ó, muito bons nomes. Anota aí, o Zé Americano. Zé Americano, Cabaço. O Cabaço, o Zé Americano. Então, eu ia contar o seguinte. Teve um podcast aqui que eu contei uma história, um podcast sobre patrões. Aí contei a história de um amigo meu que o apelido dele era Cacolé. Cacolé. Cacolé porque ele só comia com colher. Com a colher, entendeu? E aí era um apelido bom. E tinha mais pessoas lá na onde você trabalhava que tinha apelido legal, assim? Pô, parafuso. Parafuso? Parafuso. Putz. Por que parafuso? Agora. Lembra a razão do apelido? Porque eu não sei. Não sei porque ele não era do meu setor, mas engraçado. Eu encontrava com ele na praia com a mulher e tal, e eu não falava nada porque eu não sabia o nome dele. Parafuso. E a gente tinha muito cara que tinha apelido lá dentro. Mas ninguém sabia. Fora ninguém sabia. Era outro. Real, então eu. É, o Cabaço eu espero que ninguém saiba fora também. Não, mas e aí? Não. Qual era o teu apelido? Eu, por incrível que pareça, era Curiaque. Curiaque? O que, que era criar? Que é. Mas esse aí não pegou muito, não. Porque antes de eu ir pra mecânica. Com carro ou com carro? Antes de. Com carro. Antes de ir pra mecânica. É com carro. Eu trabalhei no almoxarifado. Então, tinha. Para aí, porra. Fala, vai. Tinha uma série americana que era Solon e Curiaque. Não é do tempo de vocês. Não é. Era um loirinho, no outro moreno. E eu andava sempre com um tal de ratinho, parceiro meu. Anota, ratinho. Ratinho, a gente andava sempre junto, pra lá e pra cá. Pra... Porque quando eu iniciei mesmo, foi de office boy. Uhum. Então a gente andava de bicicleta pra lá e pra cá. E aí o cara lá veio com essa aí, o Curiaque e o Solon. Da série. Aí, o Curiaque. Eu não sabia dessa história, não. Mas não, era só, foi no almoxarifado. Depois que eu fui pra mecânica, era Ricardo. Era Ricardo mesmo. Ali na mecânica tinha lembra demais? Eu lembro de um apelido de um amigo teu, Paulo Louco. Ah, o Paulo Louco. Pô, Paulo Louco. Paulo Louco. Eu tava no carro com esse daqui, tinha nascido a irmã. É. Aí o Paulo Louco encostou de moto, era aquela cara dele de loucão assim, sabe? Doido mesmo. Doido, mas doido do bem, né? Aí ele pá, Paulo aí Louco, olhou assim, pá, Ricardinho, eu vou embora que agora eu vou pegar a tua filha lá, Maíra. Esse aqui quase que morre do coração. Era pivete. Não, ele era doidão mesmo. Ele foi emprestado para São José uma época, aí fizeram lá o time de futebol. Emprestaram o Paulo Louco. É, não foi dar um reforço. Não, Paulo Louco. Aí ele mandou fazer a camisa do time de futebol lá dos caras. É. Cada sessão tinha um time, né? Sim. Paulo Louco 0,0. Era doidão, era louquinho mesmo. É, tinha aquela do Plínio, aquela tu sabe, o Plínio. Plínio. Tinha um tal, um cara lá que era fanho, tal de Paulo. Aí ligou. O cara era fã? Qual que era o apelido dele? Não tinha apelido? Não, esse aí era Paulo. É porque o cara já era fã. Era verdade. Botar o apelido no fã é sacanagem. Aí ele ligou pra lá, fala por favor. Como é que fala fanho? Sei lá. Por favor. Fanho. Como é que fala fanho? Como se diz por favor? Mas aí eu faço a voz dele. Eu quero falar com o Martinez. Eu quero falar com o Martinez. Aí o Plínio, fala Paulo. Como é que tu sabe que sou eu, porra? Porra, mal fanho. Como é que sabe que sou eu? Parece piada, né? Parece, mas não é. Tio puro sangue. Parece piada, tio fanho. Ele ligou. Ah, pai. Esse é bom, essa história eu conheço, tio, meu pai. Tio puro sangue. O apelido do cara é puro sangue. Por quê? Ele é nazista? Não. Mó. O cara é monegão. Monegão puro sangue. Falando em black, tio black também. Tio black. Falando black. Em preto, tio black. Mas conta a história do puro sangue. Não é esse puro que sangue. Falou do que queria apostar o sangue? Ah, não, isso aí foi o Silvio Preto. Pode falar preto. Silvio Preto? É, porque tinha. Pode falar preto. Tinha três Silvios. Já falou black, pode falar preto. Ah, isso é legal. Tinha três Silvios. Quando tem pessoas com o mesmo Silvio, nome. É bom. Silvio não sei o que, Silvio não sei o que. Ah, é, Silvio Preto, pô. Mas tinha outro que falava assim, ah, e aí o nome? Nego Jaime. Ele já falava Nego Jaime. Ô, Nego Jaime é um nome legal. Ele já falava Nego Jaime. Parece um sambista. Aí... Sou Nego Jaime, aqui, vai tocar um Aí uma vez a gente tava, porque lá pra fumar tinha lugar específico pra fumar. Aí ele chegava e só falava piada de negro, né? Quem, o Nego Jaime? O Nego Jaime, tem um negão lá no canto. Fala, porra, meu, tu só fica falando piada de negão, cara, qual é a tua? Falei, tu é o quê, cara? Tu é branco? Aí, porra, aí começaram a discutir os dois. O racismo nas piadas. Os dois negão discutindo piada. Mas conta a história do sangue lá. Ah, o do sangue é o seguinte. Eu aqui, ó, eu no tava... Pai, calma, você tá empolgado. Você tá empolgado. Eu não queria entrar nessa porra. Agora respira, calma. Fala no microfone, senão vai ficar difícil pro editor aí, mano. O Bayer vai se ferrar depois. Fala. Respira fundo antes de começar. Respira fundo. Esqueci a pergunta. Teve uma emergência lá, então criaram as equipes de trabalho de 12 horas, né? Ah. E eu entrei na da noite. Nós estávamos jantando uma hora da madrugada. Pá! Aí papo pá. Vai, papo vem. O Silvio Negão. Não era Silvio Preto? Preto, é pra mudar um pouquinho. O cara... Peraí, deixa eu falar. Eu vou falar. tá com medo de falar preto? Pode falar! Pode falar, não é o apelido do cara, não é Silvio Preto? Se eu for processado aí. Não, não, o apelido do cara é Silvio Preto, qualquer coisa. Pronto. Se alguém falar, pô, tá falando que mas o cara agora, é preto, agora ele tá a gente Campinas. Liga pro Silvio Preto e pergunta. Tá em Campinas agora, meu. É, mas liga lá, é o interurbano. É, faz o interurbano. Aí, começamos a discutir, eu falei, ah, cala a boca aí que eu sou sangue azul. Porra, o negão pegou a maior corda. Falou, tu é sangue azul, coisa nenhuma, vamos apostar sangue o azul de rei de... Lógico, pô, sou ibérico, né? É, lógico que é. Aí, vamos apostar o 13º aí e tal. Nós vamos fazer um corte e vamos ver se tu é sangue azul mesmo. Pô, os que tinha na mesa quase que morreram de dar risada. E o negão ficou invocado. O cara não sabia o que, que era. Ele queria apostar. É, aquele era um cara muito simples, muito legal. Pô, o cara não sabia que sangue azul era um termo só. Ele achou que você realmente tinha sangue azul. E o Edmundo pondo lenha. Corta o dedo. E aí eu vou continuar. Porque a gente tava lá na beira do rio, num trabalho lá, e tinha uma fama que ali onde tava o compressor, as máquinas, era mal assombrado. A volta da bolinha de ping-pong. O negão não acreditava nisso, mas só que eu preparei, como sempre, uma... Fez um dispositivo ali. Falei pro chefe, falou, olha, a gente tinha uma oficina do lado e tinha as máquinas. Falou, manda o Silvio sozinho pra lá. Onde ele tem medo. Aí ele falou, pô, por quê? Ele falou, manda ele sozinho, que eu vou tirar permissão de trabalho, que a gente tinha que tirar permissão de trabalho. Pra poder sair. Os caras, o responsável pelo pedaço ali, que a gente tava trabalhando. Aí cheguei lá e falei, olha, aliás, eu vou mandar o Silvio vai vir tirar aí a permissão. Oi. O Silvio preso vai vir tirar a permissão. E vocês começam a falar de mula sem cabeça e tal aí. Falar de mula sem cabeça? Mula sem cabeça. Tá, o Silvio. Aí o cara ficou de plantão na porta, aí o negão vem vindo, quando o negão vem vindo e falou, eu te falei que, ó, o fulano falou que ontem ela apareceu aí e tal, na beira do rio, e não sei o que. Aí o negão ficou meia hora parado, só com o olho arregalado. Né? Aí voltou com a permissão e tal. O chefe já tava sabendo, falou, ó, Silvio, vai lá e adianta o serviço lá que nós vamos ficar aqui fazendo umas coisas. Pô, mas só eu? E o cara era crente, o chefe. Só eu? Falou, é só você, vai lá. Já tava aí, com a mula sem cabeça. Aí o negão, pensando nisso. Atravessou uma ruazinha que tinha pequenininha, foi pro lado de lá. Cagado já. Puta. Aí eu peguei um tambor vazio, joguei perto dele, bum, no escuro. O negão saiu, onde tava a máquina, pulou, já atravessou a rua num pulo só. Já entrou na oficina com o olho quase pulando fora. Tava branco já. Aí o que foi, negão? Pô, o que houve? Nada. Fazendo um exercício. Talvez ele conta que era muito. Você não dá risada, você faz essas coisas, você não ria. Você conseguia manter a postura? Conseguia. Conseguia. É que eu sempre fui um cara sério, né? Mas eu sou assim também, eu faço as paradas e não dou risada, não. Não, mas eu vi cada coisa naquela... Tinha um cara que tava afastado. Caralho, é uma máquina de história. Não, ele ficava afastado porque ele ganhava mais... Vai contando. Ele ganhava mais como macumbeiro. Eu tô gostando de beber isso nas histórias. Ele ganhava mais como macumbeiro do que trabalhando, né? Uhum. Ele era macumbeiro? Era macumbeiro. Ele tava afastado. Qual era o apelido? Isso aí foi logo que eu entrei. Até esqueci. É Zé Macumba? 7, 8, 9, 10. 10 apelido. Até esqueci. Ele fazia jogo de bicho. É. Pegava o dinheiro dos caras. Bicheiro? E não mandava pro bicheiro pra fora. Porra. A gente tava dentro do. Como é que ia mandar? Apesar que o joguinho saía. Eu não acredito nisso. Na hora do almoço, o cara ia almoçar fora se quisesse. Aí um dia o tal de Pepe falou: porra, e se o cara ganhar? Eu mando ele receber com o delegado. Olha que pelando. Mas isso era doidão mesmo. Aí doidão, os caras tá lá, aí tá o cara na pintura lá, empilhando uma porrada de latas lá. Mas falou, porra, tô precisando de uma latinha de tinta lá em casa. Né? O cara falou, tu é doido. A gente era, quando saía pra pegar os ônibus, geralmente era revistado às vezes. Pra não levar o cara olhava na mochila. Falou, eu saio com essa lata aí, não, nem ponho dentro da mochila, nem embrulho. Na cara do vigia. Sai na mão. Ah, duvida. Ele saiu lá, foi no meio do mato, voltou. Ele tirou um pouquinho de tinta, deu um murro na tampa da suvinil. Pegou uma terrinha preta, pegou uma plantinha e plantou ali dentro. aí saiu andando. Filho da mãe. Aí o vigilante falou, ô fulano, não lembro o nome do infeliz. Ô fulano, que é isso? Que porra é essa? É maconha, não tá vendo que é maconha? Porra, tu é doido mesmo, hein, filha da puta? Passou levou de... lá, Gigi Tinta. E foi com a lata. E foi embora. Mas o brasileiro, quando ele quer ser safado, né, cara? Gigi Tinta falou, tu é doido mesmo, hein, filha da puta? Só acho que foi embora. A qualidade máxima do brasileiro é essa capacidade de superar as necessidades pra dar um nó. Não é à toa que o maior ícone do desenho brasileiro aí é o Zé Carioca. Zé Carioca. Zé que é o malandrão. Você vê assim, você chega pro Brasil e fala assim, ó, inventa a cura pro câncer. Não consegue. Você chega e fala assim, ó, dá um jeito de você sair desse restaurante que tem 7 mil polícias lá fora e você vai passar por todas elas e não vai pagar a conta. Dá um jeito. É uma missão impossível por dia, cara. Ele consegue. O brasileiro, pra testar o limite do brasileiro, se ele for levar vantagem, ele consegue fazer qualquer coisa. Ainda mais que o cara era macumbeiro, né? E tinha o Satanás que trabalhava comigo também. Oh, anota aí, Luiz. Esse aí Satanás, apelido. Pô, isso aí era terrível. Ah, sei lá, meu. Isso aí, isso aí não dava pra entender. Melhor não saber, né? Ele tomava cerveja contigo hoje à noite e tal, no outro dia de manhã ele entrava assim, que foi? Tá me olhando por quê? Caraca. Porra, tu ficava... Mas, a cerveja dava amnésia alcoólica. Tu ficava louco com ele, pô. Satanás. O azeitona. O azeitona era um azeitona, baixinho. Anota aí, azeitona. Azeitona. Aí ele mesmo falava, sabe por que me chamam de azeitona? Porque eu sou preto e dou uma azia do cacete. Ah, que demais, cara. Melhores apelidos dessa empresa. Ah, meu Deus do céu. Imagina um amigo secreto dessa empresa. Imagina um amigo secreto dessa empresa. Não tinha amigo secreto, não, né? Puta, graças a Deus, no meu... Pô, só tinha macho, cara. É, amigo secreto é... Tinha gaúcho lá também. Então... Fazer inimigo secreto. Não tinha, não. Só tinha... Ó, o pai fica esperto aí, essas piadinhas aí. Eu escutei o que você falou agora. Do quê? Falou, só tinha macho lá, mas também tinha gaúcho. Eu ouvi essa piadinha aí. Não, porque tinha... Tinha o gaúcho. Tinha o... Você já trabalhou com... O Brian não conta. O Brian é gaúcho, mano. Mas não é. O tal do gaúcho não é mala? Não é mala. Ele não é mala. Ele não é metido a saber tudo. Quem, o gaúchão. Não, tinha um... Pá, aquele gaúcho. Que... Qual que era o apelido do gaúcho? Tinha um que trabalhava comigo. Não, era gaúcho mesmo. Só que... Só que um dia eu cheguei de manhã cedo e falei, ô, cheguei. Puta, o cara ficou bravo. Eu falei, porra, não é... Você não fala tchê lá? Então, cheguei. Eu cheguei. Cheguei, eu cheguei. Porra, bravo pra caramba. Ficou bravo. A galera fica brava com as bobeiras, né? O gaúcho ali era bravo. Ele usava três punhal. Caramba, isso é bravo. Sabe essa, né? Qual que é a história do punhal? Aí ele pegava um punhal, atravessava no dente, pegava um em cada mão, enterrava no barranco. Pode colocar agora. Toma banho. Bom. Cara, o que ficou claro aqui é que qualquer história que a gente contar de trabalho não vai superar nenhuma história. Eu não quero contar mais nenhuma história. Não vai superar nenhuma. Eu já tô com o pé pra cima, com a cerveja na mão, só quero escutar a história agora. Só quero ouvir já mais. Tá coçando o saco. Já O que era pra ser um podcast sobre histórias de colegas de trabalho virou... Histórias do meu pai. Virou histórias do meu pai. Que loucura. Que Não, a gente tem que terminar esse podcast fazendo a chamada dos apelidos. Ah, você anotou aí. Lembrei uma muito legal. Uma história ou um apelido? Ah, é verdade, tudo que eu falo é verdade. Não, pô. Perguntei. Uma história que você lembrou ou um apelido? Eu nem lembro, cara. Eu lembro, só falou 10. Eu lembro mais dos caras. Tinha um cara, porque na hora de ir embora... Cada um, tinha os ônibus que levavam de acordo com os bairros, né, os lugares. Aí tinha um cara que era do bombeiro e viajava no ônibus que eu ia. Puta, e o cara entrava... A gente saía 1h da manhã. Pô, tu já queria tirar aquela soneca até chegar em casa, né? Sim. E o cara, blá, blá, blá, já entrava falando, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Aí um dia a turma tava arreada, ele entrou e ninguém falou nada. Não sei o que que houve, mas ninguém combinou. Quando chegou uma certa distância já na Via Anchieta lá, ele levantou... Cambada de filha da puta, ninguém vai me xingar hoje, vai xingar minha mãe, porra. Acordou todo mundo pra reclamar. O bombeiro? Ele era o bombeiro, era o maior doido também. Ninguém vai me xingar hoje, vai xingar minha mãe, cambada, porra. Cambada de filho da puta. Aí já viu, né? Foi até o motorista aqui. Escuta a lista de apelidos aí. Faz chamada. Cabaço. Zé Americano. Parafuso, Curiaque. Fala presente, pai. Ratinho, Pau Louco, Puro Sangue. Não, é Paulo Louco, não é Pau Louco. Black, né? Silvio Preto, Nego Jaime. Nego Jaime é muito bom. Satanás. Azeitona. Azeitona. Olha, dá um time de futebol negrão, bom. Mas era sobrenome mesmo, negrão. Dá são, bom. Ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sei lá. Dá um time de futebol bom aí, hein? Paulo parece louco, time de futebol atacante. 12, 12 apelidos. Aí, tinha um cara que morava no morro e trabalhava no restaurante. Aí um dia eu vinha andando atrás dele, eu e o Ratinho, meu parceiro. Ô, fulano. E ele parou e não olhou pra trás. Chegou, porra, por que tu não olhou pra trás? Eu não olho pra trás. Porra, cara, tu pode se dar mal. Olha pra trás. Não virava. Eu não olho pra trás. Mandinga? Sei lá. Aí ele falou assim, ó, tu pode se dar mal. O cara veio por trás falando, eu tenho o corpo fechado. Ah, olha. Morreu com 3 facadas na subida do morro. Chega! Essa já encerrou. Encerrou. Depois dessa, encerramos mais um Não Ovo por aqui, com histórias de colegas de trabalho, com a participação do meu pai. Palmas para o meu pai! Obrigado! Arrebentou. Eu ia falar pra assinar o feed, pra seguir no Twitter, Facebook, eu não vou nem falar nada. Não, só fala, olha pra trás. Olha pra trás. É melhor olhar pra trás agora, inclusive. A única coisa que eu vou... Morreu com 3 facadas. O único recado que eu vou deixar pra galera aqui é... Perto do túnel. Eu sei. O único recado que eu vou deixar pra galera que tá ouvindo, então, é... Olhe para trás. Pausou? O que foi? Bateria fraca. Bateria fraca do quê? Do teu celular. Vamos ter que terminar o Periscope? Periscope. Então tá, dá uma pausa aí na gravação. Deixa eu ver aqui. Fala aí do alemão, pai. Ah, o alemão era alemão, né?